uma madrugada dolorosa no IML de Santos. A dor que a gente tá sentindo, a gente não quer que mais ninguém sinta. Aqui, as mães de Anderson, Thiago e Paulo ficaram sabendo que os três foram executados com tiros na cabeça. Provavelmente deve ser uma arma de 45 ou 9 milímetros. Essas armas pesadas geralmente são usadas pela polícia militar. Os policiais negam o crime, mas muitas perguntas precisam de respostas. Por que os rapazes foram assassinados? Se os 7 policiais militares presos são mesmo os criminosos, qual foi exatamente a participação de cada um deles no crime?